tema aqui ser colocado hoje é migração dos espíritos. Alguns autores, eles colocam de outra forma, eles colocam como transmigração dos espíritos. É uma maneira de explicar como é que os espíritos, eles, digamos assim, se transportam, né? Eles vão de um lugar para o outro, tanto aqui como encarnados, como aqueles que estão desencarnados. Então, existem dois tipos de migração, e isso todo mundo deve saber, né? Existem as imigrações, emigrações, certo? Emigrações é quando nós aqui, encarnados, certo? Desencarnamos, aí nós vamos emigrar para o mundo espiritual, para a erraticidade, para as colônias espirituais. É uma emigração. E a imigração, a gente deve lembrar dos nossos imigrantes, quando eles vêm de fora, não tem nenhum segredo, é quando, então, os espíritos desencarnados, espíritos que estão no mundo espiritual, que estão, digamos assim, já programados para reencarnar, eles vêm reencarnar, eles vêm imigrar, eles vêm lá da espiritualidade aqui para o plano físico, para o plano material. Tudo isso acontece, não é por acaso. Existe sempre aquilo que está no Gênesis, tudo isso aqui está baseado na Gênesis, é um livro da obra básica do Kardec, mais precisamente na página 257, quem quiser conferir, se aprofundar um pouquinho mais, certo? Literalmente falando, aqui está escrito: tudo isso acontece por uma determinação da sabedoria divina. É a sabedoria divina que vai determinar essa imigração e essa emigração dos espíritos. Espíritos aqui que deve-se entender encarnados, que nós somos espíritos encarnados, e espíritos desencarnados, que são aqueles irmãos nossos que estão na espiritualidade. Tudo isso acontece de maneira natural, lógica, sensata. Nós, às vezes, aqui achamos que tudo isso é um pouco meio que contundente, um pouco que é normal, mas para a sabedoria divina, tudo isso acontece há milhares, milhões de anos, e eles fazem esse trabalho de maneira extremamente correta. Essas imigrações, elas acontecem de várias formas. Às vezes de uma forma natural, que nem acontece quando nós nascemos, crescemos, alguns ficam velhos e morrem. Outros não ficam tão velhos e morrem mais cedo, por várias causas que sejam. Acidentes ou uma doença prematura ou alguma coisa, problemas kármicos que a gente não vai colocar aqui agora, certo? Mas essa é uma forma mais natural de, digamos assim, haver essa emigração de nós aqui, partirmos para a espiritualidade. Mas existem outros fatores, existem outras, às vezes, necessidades do planeta Terra, é quando acontecem as emigrações em massa. É quando acontecem as grandes catástrofes, quando acontecem grandes acidentes provocados pelo homem, ou talvez não pelo homem, mas sim por fatores naturais ou fatores, digamos assim, determinantes. E tudo isso, mais uma vez, o que está escrito na Gênesis, é um meio, isso aqui é literal, está aqui, é um meio providencial divino para a renovação do globo terrestre. Tudo isso é necessário. Às vezes a gente acha que são grandes catástrofes, são grandes desgraças. É claro que os nossos sentimentos, a nossa emoção, sempre em primeiro plano, vai achar que tudo isso aí é uma coisa que não devia acontecer e tal, mas acontece, porque tudo isso é permitido pela sabedoria divina. E serve como uma renovação de entidades espirituais que devem desencarnar, e outras que vão vir reencarnar no lugar delas, ou as mesmas que, ao um tempo depois vão reencarnar novamente. As últimas encarnações de muitas entidades espirituais que nasceram, que estão aqui presentes nesse planeta, é uma questão também da imigração agora, da vinda de entidades, ela se deu também de bastante... Não é só massas, grandes massas que emigram para a espiritualidade, isso é que desencarnam, que morrem. Não. Existem grandes massas, grande quantidade também de espíritos que estão na erraticidade, que também imigram, que vêm aqui para o mundo físico, para o mundo material, às vezes em grandes quantidades. Isso, a gente pode dar um exemplo, a partir da década de 70, do século passado, isso há 40 e poucos anos atrás, quando aconteceu aquilo que se chama de revolução sexual, iniciada nos Estados Unidos, que começou iniciando, então, com um encarne de uma quantidade bastante grande, certo, de pessoas que vieram, alguns, e uma grande parte dessas pessoas, como uma nova oportunidade de procurarem, nessa atual encarnação, alguns talvez já tenham desencarnado, de purgarem, de expiarem, de provarem pela última vez, numa última existência, pelo menos nesse planeta, as suas faltas passadas. Então, alguns às vezes perguntam por que é que existe uma grande, digamos assim, explosão demográfica, um grande aumento da população do planeta. Em primeiro lugar, exatamente quando começou, digamos assim, essa explosão demográfica, essa explosão de novos reencarnes em função à revolução sexual na década de 70 e que vem culminar agora no século 21. Mais um outro fator, a tecnologia médica. As pessoas, há 40, 50 anos atrás, elas faleciam ou elas desencarnavam com a idade média bem menor do que hoje. Hoje, as pessoas atingem 85, 90, 95 anos facilmente. Então, a população do globo terrestre, hoje, está beirando a 7 bilhões de pessoas. Apesar de todas as imigrações que aqui acontecem de pessoas que morrem antes do tempo, através de guerras, através de outras catástrofes naturais e que vão para o mundo espiritual. Outro fator do aumento também da população terrestre, de encarnados, é a imigração, que também existe, segundo aqui a Gênese, é a imigração, é a vinda de espíritos de outros mundos, aqui fala. A gente diria de outros planetas, que também vem aqui renovar, aqui fala bem literalmente, é aquilo que se chama de remodelação da população espiritual. É aquilo que está na Gênese. Essa remodelação da população espiritual é exatamente aquilo que se chama quando reencarna aqui no planeta, espíritos que vêm de outros mundos, de outros planetas. Às vezes, muitas vezes, a maior parte das vezes, mais adiantados que o nosso. E isso provocou, então, esse avanço tecnológico, esse avanço, digamos assim, também, da qualidade de vida das pessoas. As pessoas vivem mais, as pessoas hoje têm remédio para tudo, certo? Então, isso, de certa forma, foi provocado, foi... de certa forma, dizendo assim, facilitado pela vinda também dessas entidades espirituais de uma sabedoria, digamos assim, de um conhecimento bastante mais acima do nosso, terráqueos, nativos, né? Aqui a gente vai dar um exemplo de grandes, digamos assim, como é que acontece, a gente às vezes se pergunta, né, quando acontece, assim, um desencarne de massa que a gente diz, de grandes quantidades de pessoas que simplesmente de um dia para outro, ou em alguns anos, ou de repente em algumas horas, simplesmente somem. Será que a gente consegue imaginar o planejamento, a gente consegue imaginar a perfeição da espiritualidade dos nossos assistentes ou das colônias espirituais, em como é que eles conseguem, por exemplo, lá em 1347 até 1351, com aquilo que se chamava na época de peste negra ou morte negra, morreram 75 milhões de pessoas, gente, em 4 anos. Será que a gente consegue imaginar como é que foi essa emigração de tantos espíritos desencarnados lá para a espiritualidade? Como é que aconteceu tudo isso aí? E qual é que foi as providências tomadas pelos engenheiros do astral em fazer com que todas essas pessoas novamente reencarnassem aqui? Mais um exemplo. A gripe espanhola, todo mundo deve ter escutado sobre isso aí, né? Foi lá em 1918, mais precisamente iniciou em março, lá num forte, digamos, um quartel general na Virgínia, se não me engano, estado da Virgínia, Estados Unidos. Pereceram em todo o mundo 21 milhões e 640 mil pessoas. Morreram, desencarnaram, em questão, digamos assim, de 1 ano e meio, 2 anos. Da mesma forma que iniciou essa gripe espanhola, que não era uma gripe, eles idealizaram esse nome por causa que alguns médicos espanhóis falaram que era uma gripe, mas não era uma gripe, era apenas um vírus. Naquela época não existia penicilina, não existia antibiótico e pereceram, morreram, desencarnaram 26 milhões, 21 milhões de pessoas. Então, será que a gente compreende a grandiosidade da espiritualidade, a grandiosidade, a capacidade de planejamento, a capacidade, digamos assim, de receber todas essas entidades que para lá foram e de recambiá-las novamente para cá? Quer dizer, isso é uma coisa que às vezes dá um certo nó no nosso cérebro, porque nós aqui às vezes pensamos tão pequenininhos, né? Mas será que a gente consegue imaginar o que é 75 milhões de pessoas em 4 anos que desencarnaram? E depois aí, em simplesmente 2 anos, mais 21 milhões de pessoas. Aqui teve um terremoto no Japão também, 1º de setembro de 23, que num dia morreram 143 mil pessoas, desencarnaram. O ciclone lá no Paquistão, em 1970, 1 milhão de pessoas em um dia. Foi lá no dia 12 de novembro de 1970, 40 e poucos anos atrás. 1 milhão de pessoas desencarnaram. Ora, eles tiveram que reencarnar novamente aqui, né? Então, fica aqui essa ideia, fica aqui essa, digamos assim, essa proposta, mais uma vez, de reflexão, de nós procurarmos informação e de lermos a Gênese, mais precisamente aqui, porque nós vamos aprender bastante sobre essa questão de imigração e emigração dos espíritos. E também vai explicar o porquê, já foi tentado falar um pouquinho antes aqui, mas aqui existe uma informação bastante maior, sobre o aumento da população terrestre, que é bastante matemático, é científico, e não existe nem, digamos assim, um mistério em cima disso. Obrigado.